Olá. Como nós podemos observar facilmente, as pessoas adoram muitas coisas. É fácil a gente perceber isso. As pessoas adoram, os artistas, elas adoram, as suas profissões, elas adoram os seus objetos. E claro que as pessoas adoram aquilo que as religiões colocam como objetos de adoração ou pessoas mesmo que, segundo eles, devem ser adoradas. Então temos multidões. Hoje você pode olhar para o mundo e facilmente você vai perceber e vai concordar e vai reconhecer que o mundo não está adorando a Deus consistentemente, né? Quem adora a Deus de verdade é uma minoria, e é difícil mensurar, é difícil medir isso, mas certamente são poucos dentro da realidade do mundo, dentro da quantidade de gente que existe no mundo. E atualmente, mesmo quando o nome de Jesus é usado, digo atualmente porque o mundo sempre adorou deuses e tudo quanto é coisa, né? Mas hoje nós temos Jesus. Nós temos o cristianismo. Porém, o fato é que mesmo quando o nome de Jesus é usado, frequentemente a adoração não é realmente voltada para ele, não é voltada a ele. A adoração pode usar o nome de Jesus, pode ter muitas coisas que falam de Jesus, mas de fato o que está sendo adorado ali são outras coisas, outras pessoas, infelizmente, lamentavelmente, tristemente. Bom, nós temos visto aqui no livro de Isaías, na profecia de Isaías, o vai e vem do povo de Israel em relação ao plano de Deus, em relação ao propósito de Deus, às promessas de Deus. Um povo que no tempo de Isaías vivia ali uma crise institucional, a gente poderia dizer, no sentido de que a instituição da nação de Israel tinha uma finalidade, tinha um propósito e estava totalmente desvirtuado. Eles estavam atolados em pecado, desagradando a Deus, fazendo alianças políticas para se livrar de potências estrangeiras, né? Se aliando a potências para se livrar de outras. E Deus denuncia isso por meio do profeta. Deus fala do futuro, o futuro glorioso que ele preparou para Israel e que vai se cumprir, mas devido àquela situação, e não só daquele momento, aquele momento era um momento crítico, ele chegou num ponto máximo assim de desagrado de Deus, mas outros tantos momentos Israel já tinha vivido e continua a viver nesse sentido de desagradar a Deus, as consequências futuras disso, as consequências que vinham logo, pouco tempo depois, os cativeiros, etc., as consequências mais adiante, as consequências lá no fim dos tempos, né? Com a grande tribulação, e em meio a tudo isso, como Deus usaria, né, ali as nações ao redor para punir Israel. Bom, enfim, o fato é que nós vimos no último texto, na última passagem, que sob o poder do Messias, todos os povos se voltaram para ele. Vai ser uma bandeira para os povos, uma bandeira para as nações, como diz o texto. As promessas de Deus para Israel serão plenamente cumpridas. Em paz, união fraternal, fim das divisões internas, o fim dos conflitos internos e integridade territorial, ou seja, finalmente o território sendo ocupado da forma como deveria ter sido desde o início, nunca foi por conta de desobediência e etc. Então, nesse dia, nesse tempo, vai haver um reconhecimento em forma de adoração, um tipo muito especial de adoração. Nesse tempo do Messias, o tempo em que o Messias voltará à Terra e que Isaías antecipa num hino, no capítulo 12, que nós temos na nossa Bíblia. O capítulo 12 de Isaías é como uma pausa que ele faz, o profeta, antecipando esse dia e numa espécie de hino de louvor antecipado, que, claro, os verdadeiros crentes, aqueles que verdadeiramente tinham fé nesse dia, tinham fé nesse dia glorioso, nessa pessoa gloriosa do Messias, certamente eles poderiam cantar em seus corações sabendo que tudo isso iria se cumprir, mas de qualquer forma é uma antecipação do que vai acontecer. Então, voltando lá para o livro de Isaías, vamos ler esse capítulo 12, esse hino que mostra o louvor ao Messias. Ele diz o seguinte: naquele dia você dirá, aqui você aqui é Israel, a nação de Israel. Aquele dia é o dia em que Jesus vai instaurar o seu reino na terra, falando de forma bastante simplificada, claro. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-na saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Louvor ao Messias. O louvor ao Messias passa pelo reconhecimento das obras de Deus. Os israelitas vão reconhecer as obras de Deus como nunca antes fizeram, pelo menos não na totalidade do povo e não com a intensidade e a profundidade com que eles vão fazê-lo. O texto fala aqui de feitos gloriosos. O texto de Isaías, ele se parece um pouco com o cântico de Moisés, quando o pessoal atravessou ali o Mar Vermelho e estava a salvo, né? Moisés, ele entoa um cântico ali, né? Ele compôs, inspirado por Deus. Aqui Isaías, também inspirado por Deus, ele leva ele nos leva, né, a entender, projetando o que vai acontecer lá no futuro, como os israelitas vão adorar a Deus de uma forma, finalmente, uma forma verdadeira. Afinal, eles vão perceber que Deus troca a ira pelo consolo. Eles vão olhar para Jesus. Vão dizer: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Eles vão conseguir olhar para toda a história de Israel e perceber quantas vezes Deus ficou irado. Deus não ficou irado todas as vezes da mesma forma. Ele não ficou irado todas as vezes com a mesma gravidade, com a ira no seu máximo. Deus, ele sabe e ele exerce a sua ira da forma mais perfeita que pode haver. E evidentemente houve períodos em que Deus puniu Israel de formas mais brandas, e houve períodos em que Deus puniu Israel de forma muito mais severa. Os cativeiros que estavam por vir ali no tempo de Isaías, o tempo de Isaías antecede, né? Ele prepara para esses dias. Esses cativeiros foram uma forma severa, e os textos vão trazendo a gravidade de tudo isso, não só em Isaías, mas em outros profetas. São advertências muito claras, elas são perturbadoras, e a finalidade é essa mesmo: mostrar o desagrado de Deus. O desagrado de Deus que se prolongou ao longo da história, mesmo depois do cativeiro, como a gente sabe. É claro que houve algum reavivamento depois do cativeiro. A gente já falou algumas vezes sobre isso aqui. O povo de Israel aprendeu ali algumas lições, e alguns comportamentos até foram equilibrados. Não teve alguns pecados deixaram de acontecer, pelo menos na mesma proporção. O fato é que tudo se agravou de uma forma muito grande perante Deus quando o Messias foi rejeitado na sua primeira vinda. Isso foi extremamente grave, e Jesus faz questão de, com as suas palavras, dizer isso, que era muito grave o que eles estavam fazendo. E bem, o fato é que, de punição em punição, os israelitas não conhecerão o fim dessa ira, o fim dessa luta entre eles e Deus. Isso não vai acontecer antes que Jesus Cristo volte, antes que o Messias esteja pondo os seus pés aqui na terra e instaurando a paz, instaurando o seu reino. Eles vão reconhecer o tempo da disciplina de Deus, e claro que ao reconhecer isso, está aqui implícito, né? Está aqui embutido, vamos dizer assim, né? Nas palavras de Isaías, está por trás aqui, evidentemente, que eles vão reconhecer os seus erros. Eles vão reconhecer que historicamente houve uma rejeição sistemática, uma rejeição que só foi mudando o tom, só foi mudando a forma, mas continuou sendo uma grande rejeição, como é hoje em dia, por exemplo. Essa rejeição está a todo vapor, está em pleno vigor, e portanto é evidente que Deus não está se agradando nesse momento, e é claro que tudo isso vai ter um fim. Interessante que o texto diz que Deus está virado, né? Lembra que aqui é o tempo futuro, né? Eles estão celebrando alguma coisa lá no tempo do Messias, naquele dia, né? Mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. O desvio da ira de Deus, isso é muito importante, isso é muito interessante, quando Deus ele desvia a sua ira e passa a consolar aquele povo que vai passar por um grande aperto no fim da tribulação, aquele povo que vai sofrer muito até que seus joelhos se dobrem, e até que eles reconheçam o que precisa ser reconhecido, mas eles serão consolados. Isaías vai usar várias vezes essa palavra, consolai, consolai o meu povo. A ideia de que o povo aqui, gerações lá adiante, né, muito, muito tempo depois do tempo da profecia, o povo será objeto do consolo de Deus. Ele vai trocar a ira pelo consolo. E ele é a fonte de salvação. Esse é outro reconhecimento extremamente importante. Por quê? Porque pode parecer óbvio, e é óbvio que Deus é o Salvador e Israel tinha todos os elementos para entender e para crer nisso. Mas na prática, Deus não era o seu Salvador. Eles não o tinham como seu Salvador. É muito diferente você apelar para Deus numa tragédia, numa situação de aperto, quando o inimigo estava ali às portas, destruindo tudo. Ó, Deus, me salve, o Senhor é meu Salvador. Do que no dia a dia a pessoa entender que a salvação de Deus, ela vai muito além de livrar de problemas. Livrar de problemas, sejam eles quais forem, e podemos trazer um pouco para a realidade dos nossos dias. As pessoas enfrentam problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento, todos os tipos de problemas. Quem é que não enfrenta? O fato é que quantas pessoas fazem de Deus um ajudador de emergência, uma espécie de caixinha de medicamento que está ali guardada no armário com os curativos, com as coisas prontas ali para fazer uma atadura, qualquer coisa nesse sentido, e vai ali e busca a Deus dessa forma. Deus, estou precisando de tal coisa, estou precisando de ajuda. É claro que buscar a ajuda de Deus não é errado, de forma nenhuma, muito pelo contrário. O problema é quando é só isso. É quando Deus não é o Salvador, aquele que salva a minha alma. Coisa muito interessante é que a palavra aqui para salvação, Deus é salvação, é Yeshua. Esse nome Yeshua, como nós sabemos, é o nome que seria dado, e que foi dado a Jesus, que o próprio anjo disse que esse era o nome que ele deveria receber. Se você prestar atenção nas vezes que esse nome aparece no Antigo Testamento, é incrível, mas você vai perceber como o nome de Jesus, Yeshua, está ali o tempo todo. É claro que não está desvendado, de dizer, olha, esse será o nome do Messias. Essa associação teria que ser feita ali, na época. É uma associação com base nos elementos, o conjunto de elementos que eles tinham nas mãos e que. Claro, era necessário a fé, a honestidade de busca de Deus, uma busca a Deus realmente sincera para poder compreender essas coisas. Mas o fato é que essa salvação prometida é a salvação do Yeshua. Os israelitas reconhecerão que somente em Deus há salvação, e esse Deus não é ninguém menos do que Jesus Cristo. A salvação, no sentido pleno, a salvação que realmente importa, a salvação, do pecador, a salvação definitiva, completa, perfeita, é a salvação que Jesus Cristo oferece. Os israelitas um dia reconhecerão isso. Então sim, vai haver uma adoração sincera, uma adoração fervorosa, uma adoração que vai reconhecer os feitos gloriosos de Deus, cujo maior é o maior pico, a maior montanha, o ponto mais elevado desses feitos é a obra de Jesus Cristo. E Quem melhor do que eles para entender isso? Porque isso está lá tudo registrado, tudo passado de geração em geração, mas evidentemente tão distorcido. Um dia isso tudo vai ser ajustado. É tão importante reconhecer as obras de Deus para que se tenha uma adoração sincera e fervorosa. Isso diz respeito também a nós. A nós que precisamos pensar no tipo de adoração que estamos praticando em relação a Deus. Então temos aqui o reconhecimento. E por causa do reconhecimento das obras de Deus, vem o anúncio das obras de Deus. O anúncio das obras de Deus é consequência do reconhecimento das obras de Deus, é por conta daquilo que acontece no meu coração, é por conta daquilo que transborda do meu coração, eu não apenas me torno um adorador, mas eu me torno alguém que quer estar entre os adoradores, quer encorajar esses adoradores e quer que outros também adorem. Aliás, a palavra aqui, quando é falar de salvação, Isaías usa dessa água. Finalmente eles vão se voltar para a fonte de água, né? E é muito interessante que Jesus ele traz essa associação no seu ministério. Ele diz que ele é a fonte de água viva. Ele fala que quem beber dele nunca mais terá sede, mas do seu interior fluirão rios de água viva, ou seja, a pessoa passa a transbordar. A água tem esse sentido, evidentemente, de suprimento, enquanto a água física, H2O, supre a sede, a necessidade física, a água espiritual, ela supre a necessidade espiritual. E essa água fresca, essa água saudável, essa água benéfica, ela está em Jesus Cristo. É Ele que é a fonte, é Ele que é o fornecedor. Então esse anúncio das obras, ele acontece em primeiro lugar, vai acontecer, né? Em primeiro lugar, entre os israelitas, que finalmente vão se tornar uma nação de adoradores. Finalmente vão se tornar uma nação de adoradores. Você vai pensar, não, mas no passado houve épocas que eles estavam ali reunidos em torno do tabernáculo. Ok, isso aconteceu de forma precária, de forma. Era um aprendizado. Eles estavam ali para aprender, para entender. Aliás, aqui traz bem essa ideia de Deus no centro. Ele diz que eles estarão alegres, os israelitas estarão alegres porque o Santo de Israel estará no centro. Ele estará no centro, porque de fato ele vai estar ali presencialmente. O tabernáculo com o Santo dos Santos, tudo ali que compunha o tabernáculo, bem no centro das tribos de Israel, né, ficavam ali três tribos em cada quadrante, né, em cada lado, totalizando ali as 12 tribos e o tabernáculo no centro, já trazia essa ideia simbólica da presença de Deus no centro. Imagina lá no futuro, quando eles verem Jesus, quando eles o perceberem ali e se alegrarem em saber que o seu Messias está ali reinando, está entre eles. Finalmente, eles vão alegremente exultar, louvando. Finalmente, eles vão dizer uns aos outros: vamos, vamos adorar. Outras vezes a gente vê nos Salmos essa ideia, principalmente Davi, né, dizendo que ele estava conclamando ali o povo: vamos, né, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando eu ouvi essa coisa contagiante, né, do povo de Deus se reunir para adorar a Deus e uns encorajarem realmente aos outros nesse sentido. É algo que Jesus vai promover no povo de Israel e, consequentemente, o povo de Israel também estará sendo encorajado, uns ali encorajando aos outros, para não só eles louvarem a Deus, mas para que os povos da terra que estarão aqui durante o reino de Jesus façam o mesmo. Portanto, se finalmente eles vão ser uma nação de adoradores, finalmente eles vão ser uma nação de testemunhas. Essa era uma vocação de Israel desde o início, serem adoradores e serem testemunhas para os outros povos, coisa que eles nunca cumpriram, mas vão cumprir. Eles vão anunciar o nome de Jesus. Eles vão andar por aí, por esse mundo, testemunhando. Imagina uma multidão, considerável até, eu acredito, de israelitas pelo mundo inteiro, com toda a propriedade, falando de Jesus, falando do seu Messias, estimulando, chegando, em lugares como hoje, hoje aqui é o Brasil, não sei como é que vai ser lá na frente, algo parecido, mas chegando nas nações, e testemunhando e estimulando as pessoas a adorarem a Deus. Finalmente, uma nação de testemunhas. E é assim a adoração. Adoração que nasce no indivíduo. Adoração, ela tem que ser, em primeiro lugar, individual. Você não pode, promover uma adoração coletiva sem que o individual, faça sentido. Você pode sim ter um grupo de adoradores verdadeiros, aonde você simplesmente promove uma coisa coletiva, você não tem nada. Mas quando você parte do indivíduo, cada um sendo um adorador, você tem uma coletividade de adoradores, e dessa coletividade você tem algo que se expande para os demais, em que outros são impactados, outros são alcançados por essa adoração. Eles também ficam contagiados de alguma forma, nesse sentido. Jesus no centro. Jesus no centro é uma realidade que nós já temos hoje. Não a pessoa física de Jesus, com seu corpo. Não temos o corpo de Jesus, a figura de Jesus física entre nós, mas ele está entre nós. E nada melhor do que uma adoração cristocêntrica, não é mesmo? Onde Jesus de fato esteja no centro, onde nós o colocamos no centro, porque não abrimos mão disso. Isso é essencial na verdadeira adoração. Não permitir que nada, nem ninguém ocupe esse lugar central de Jesus. E claro, sermos indivíduos que adoram Jesus e que proclamam, e que ao proclamar Jesus, fazem isso, de uma forma que outros sejam, pelo menos incomodados com isso, no mínimo. Esse texto nos mostra que nós devemos reconhecer, os feitos de Deus. Os feitos de Deus devem ser reconhecidos na história. A palavra de Deus nos mostra Deus agindo na história. A palavra de Deus nos mostra Deus agindo desde o início e por séculos. E quanto mais nós olhamos para a palavra, quanto mais nós apreciamos, entendemos, nos envolvemos, cremos, nos fortalecemos, apreciando tudo isso, mas nós nos tornamos adoradores fervorosos, sinceros, reconhecendo esses feitos, mas reconhecendo os feitos de Deus na nossa vida pessoal também. Reconhecendo, em primeiro lugar, a salvação. Reconhecendo o grande feito de Deus ao nos despertar, ao nos tirar das trevas, abrir nossos olhos e conhecermos Jesus, percebemos o que ele fez na cruz do Calvário e perceber também a cada dia como ele nos pastoreia, como ele é o nosso pastor que nos guia, nos protege, nos instrui com a sua bondade, com a sua severidade muitas vezes, mas sendo ele o nosso Deus, reconhecendo esses feitos, é que nós aperfeiçoamos a nossa condição de verdadeiros adoradores que somos por conta da obra de Jesus em nós, senão não seríamos verdadeiros adoradores. É porque ele nos tornou assim quando entregamos a nossa vida a ele. Mas essa vida de adorador certamente pode e deve ser aperfeiçoada reconhecendo esses feitos de Deus. E claro, esse texto também nos mostra a importância de anunciar as obras de Deus. Lá na frente, os israelitas vão fazer isso. Eles vão reconhecer os feitos de Deus. Eles vão anunciar as obras de Deus. É claro que deve haver entre nós um encorajamento mútuo para que adoremos de verdade a Deus. Para que sejamos, não apenas nós, mas os nossos irmãos em Cristo, sejam adoradores. Quando nos reunimos, termos essa satisfação, essa alegria que os israelitas vão ter lá quando perceberem ali, virem tudo que com clareza sobre as obras de Jesus, essa mesma alegria deve estar presente na nossa vida e deve ser contagiante. Nada mais deprimente do que os artificialismos que existem para forjar uma alegria que não passa de diversão mundana, muitas vezes nas igrejas, que muitas vezes tenta substituir aquela apatia, aquele desânimo com o qual muitas vezes as pessoas vão para a igreja e mal abrem a boca. Então, entre um extremo e outro, está, evidentemente, a alegria verdadeira, sincera, uma empolgação que vem, de uma adoração que existe de fato no coração. E com isso, pessoas que adentrem, né, os nossos cultos, ou mesmo que nos vejam entoando um hino, ouvindo um louvor, enfim, essas pessoas, ao verem a nossa atitude de cultuadores, de adoradores, percebendo quanto adoramos o nosso Deus. Verem isso, enxergarem isso nas nossas atitudes também, e evidentemente com as nossas palavras, com o nosso anúncio do quanto Deus é bom, do quanto Deus fez, faz e fará, que sejamos esses anunciadores das obras de Deus, das grandes e gloriosas obras de Deus, porque nós já temos essa centralidade de Jesus nas nossas vidas. Um dia sim, vamos lá nos encontrar com esses israelitas que estão descritos aqui. Você pode estar certo de que nós vamos nos deparar com essa realidade no futuro dessa glória mundial, mas enquanto isso não acontece, sejamos nós essas miniaturas de súditos que estão aqui para viver desde já, porque já fazemos parte dessa realidade, já temos Jesus na nossa vida. Que Ele nos ajude nisso. Tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.